mulheres, vejo brasas acesas queimando no altar. E o barulho é de glória a Deus. O culto está gostoso, Deus vai trabalhar. Então contemplo no meio do povo um ser glorioso, pra lá e pra cá. O que eu sinto é maravilhoso. O varão de fogo está neste lugar e vai curando, libertando e renovando. Olha o anjo trabalhando hoje aqui neste lugar. Quando ele chega, muda logo o ambiente. Crente frio fica quente, dando glória sem cessar. Quando ele chega, chega a solução pra tudo. Crente deixa de ser mudo e começa a cantar. Quando ele chega, traz a cura pra o doente. Tempestade faz bonança onde este varão está. Deixa o anjo trabalhar, deixa o anjo te tocar e receba este poder. Presença do Pai.